Bom dia para todo mundo, né? Hoje a gente demorou um pouco mais para começar a nossa homilia, tivemos aqui conversando sobre história, sobre um monte de coisa, mas acho que a gente tem aqui um texto bem interessante, queria focar bem, focadinho. Esse texto que nós estamos lendo é a preparação do texto que eu sei que a Kátia mais gosta, que eu a pregação que você mais gosta eu já fiz, eu acho que é essa de Jacó, do Valdo Jabok. Né? Não sei se a gente vai ler esse texto amanhã ou não. O texto vai de 22 a 31, que é a luta de Jacó com Deus. E esse texto de hoje é a preparação. E ele é uma consequência de uma história que aconteceu 20 anos antes, 20 e poucos anos antes, quando Esaú e Jacó se dividiram, quando Jacó passou a perna no irmão e a mãe dele falou: vai embora para casa do seu tio. Lá ele ficou durante 14 anos trabalhando. Para o seu sogro, né? Como ele falou, ele passou o Jaboque quando ele foi para lá. O Jaboque é um rio, né? Quando ele passou o Jaboque, ele tinha um cajado na mão. 20 anos depois, ele quase 20 anos depois, ele está voltando para a terra dele e não é mais um cajado que ele tem na mão. Ele tem duas esposas, tem 10 filhos, 11 filhos, 10 filhos. Ando. Não sei se José tinha nascido ou não, mas 10 filhos ele tinha com certeza, duas esposas, rebanho numeroso, servos e servas, tinha uma caravana razoável, outro rico. Zootecnista, como todo mundo sabe, Jacó era zootecnista, o padroeiro do zootecnista, né? O cara que você pode ver, selecionou, fez força do híbrido, inventou a cerca, além disso, é o cara que na hora que vai mandar aqui, você vai ver o que mandou, ó, 40 vacas, 4 touros, 200 cabras, 20 bois, fez tudo direitinho como tem que fazer, zootecnicamente perfeito, cara bom no negócio, por isso que prosperou. E Jacó não tinha mudado, porque Jacó continuava sendo o cara do planejamento, ele é o cara do planejamento. E ele falou assim: cara, vou voltar para lá, tá bom, chegou a hora de eu voltar, Deus mandou eu voltar, tá tudo certo. Tá tudo certo, mas meu irmão tá lá, né? Ele lembra como é que era Esaú, né? Esaú era faca no dente e, cara, vou matar, né? De que eu ver esse moleque, eu mato ele. Lembra que ele já tinha falado isso? Depois que meu pai morreu, eu vou matar esse cara. Jacó sabia, né? Ele tava com 20 anos pendurado com um troço no coração. Aí ele faz esse plano, né? Fala assim: bom, tá, tô indo lá, vou encontrar Esaú. Então, foi a primeira medida, vamos dividir o grupo, que eu fico com uma mulher e os filhos de um lado, mulher e filho do outro, a José tinha nascido já. Para cá, e eu rebelho também, divido. Quer dizer, se o Esaú pegar um, pelo menos ainda sobra o outro para tocar o caminho. Além disso, ele faz essa grande jogada, ele pega muitos animais, você viu quanto ele tinha, né? Pega muitos animais, muito servo, manda de carreirinha na frente. Vai uma distância do outro, falou assim: vai chegando lá e vai dando um presentinho pro cara. Ó, mais um presente. Quem sabe o cara dá uma aliviada na minha barra. A gente senta para conversar razoavelmente. Esse é o plano de Jacó. Só que Jacó não está contando com o que ele não está vendo. O que está acontecendo no coração de Esaú, o que aconteceu nesses 20 anos, qual foi a história de Deus com Esaú, o que que tem lá na frente. Ele não está contando, ele está contando só com a sua astúcia. Como eu estava falando de Chaves ontem, né, não contavam com a minha astúcia. Né? Ele está contando com a sua astúcia. Jacó vai passar por um momento, e eu espero poder voltar a esse momento amanhã, se for o texto que a gente vai ler, espero que seja, em que não vai ser a astúcia dele que vai livrar ele, vai ser alguma coisa que vai acontecer no Val do Jaboque, que ele vai deixar de ser quem ele é para ele passar a ser outra pessoa. Vai passar por uma mudança violenta de caráter que vai acontecer no outro texto. Esse é Jacó. Esse é Jacó diante de um problemão. Ele monta uma estratégia, ele monta uma astúcia, ele monta um troço. E a gente vai ver, se você tiver a curiosidade de ler o fim do capítulo 32 e o capítulo 33, você vai ver como é que foi a história. A história não aconteceu nada do que Jacó esperava. A astúcia dele realmente era desnecessária. O que o irmão dele, com toda certeza, queria depois de 20 anos é uma conversa séria, olho no olho. É, vamos resolver esse assunto. aquela ira, aquele sangue na boca, aquela vontade de... História é outra. O que acontece é que esse medo que Jacó sente, essa angústia com o pecado do passado, porque depois de 20 anos também Jacó mudou. Jacó pensou muito nesses 20 anos. Com certeza ele amadureceu, ele viu quem ele era, e a culpa que ele carregava está nítida nesse texto, porque como é que ele tenta resolver a culpa dele? Manda presente, monta estratégia, para tentar dar uma volta no encarar as consequências que tinha para encarar. Seja Jacó. O salmo que a gente leu, hoje a gente leu a porção que faltava do Salmo 139. Gente, lembra quando eu falei no começo que a primeira pessoa que a gente engana é a gente mesmo? A primeira pessoa para quem a gente monta uma estratégia é para a gente mesmo? A primeira pessoa que a gente monta uma astúcia para convencer de alguma coisa errada é a gente mesmo? E a gente tenta ir mais longe que Deus, porque se tem alguém que conhece a gente melhor do que a gente mesmo, é Deus. Deus nos conhece, e nesse salmo fala, eu ainda era um embrião. Você me viu ainda uma substância informe no ventre da minha mãe, os meus ossos não te foram escondidos, o Senhor viu como eu fui montado, acompanhou a gravidez, acompanhou todo o processo. Eu ainda nem sequer falava, o Senhor já me conhecia muito bem. Quem sou eu para poder pensar que eu tenho controle sobre o assunto e que vou conseguir resolver isso? Senhor, se eu conhecesse todos os teus pensamentos e pudesse contá-los, eles seriam maior do que os grãos de areia. E depois que eu terminasse de contá-los, e depois numa outra tradução do hebraico assim, depois quando eu acordasse, porque isso é um sonho, um devaneio, né? Ficar contando areia. Quando eu terminasse de contá-los, o Senhor ainda estaria lá, ou seja, ainda ia estar na minha frente. O Senhor é muito maior do que eu, o Senhor sabe muito mais do que eu, o Senhor entende muito mais do que eu. O Senhor me conhece. Esse Deus conhecia Jacó perfeitamente. Então, ao invés de ir para frente com uma astúcia, com uma malandragem, com uma estratégia, com um exercício mental complicado, tentando entender tudo como se fosse Deus, muito mais fácil é a gente começar o processo de mudança na vida da gente quando a gente fala assim, o Senhor me conhece. E a gente tem uma decisão na vida da gente a tomar, todo mundo tem, que é ou permanecer sendo a mesma coisa de sempre que a gente sempre foi, e isso é igual para todos os seres humanos, ou definitivamente encarar-se, encarar a Deus, permitir que Ele mostre quem você é, diante disso, lutar com Deus, porque isso é uma luta terrível, você olhar para você mesmo é muito duro, é muito ruim, é muito desagradável, quando você olha, eu me lembro de uma pessoa, uma vez, uma amiga muito querida, ela chegou para mim e eu tinha falado, poxa, deixa teu coração aberto para Deus, e ela tinha falado uma vez para mim que não estava muito interessada no assunto, aí um dia ela chegou, bateu na minha porta e falou, lembra quando você falou para eu abrir meu coração para Deus? Ela chorava muito quando ela foi lá, ela foi no meu consultório na época, e aí eu falei, sim, lembro. Então, eu estou tentando, mas quando eu abro, é tão preto e tão feio lá dentro que eu não posso deixar ele entrar. Eu falei, mas Deus é exatamente o especialista em entrar numa bagunça dessa e botar ordem. Deus é especialista em botar ordem no caos. Deus é especialista em jogar luz sobre as trevas. E naquele dia, ela permitiu que Deus jogasse luz sobre a vida dela e a vida dela entrou num processo de transformação muito legal. A gente só tem essa opção. É parar de se enganar. Guarda isso na cabeça. Quem é a pessoa que você mais engana no mundo? Você mesmo. Você não vai ser capaz de enganar ninguém outro antes que você se engane. Que você tenha sobre você uma impressão, uma opinião que é falsa. Você vai ter que se achar muito bom, você vai ter que se achar muito legal, você vai ter que se convencer de que você é muito melhor que os outros, que você é especial. Você vai ter que se enganar primeiro, para depois você ser capaz de enganar os outros. Esse é um exercício maluco que a gente faz. Você pode escolher viver essa vida enganada, ou deixar que Deus jogue luz sobre a sua vida e mostrar de verdade quem você é, porque só Ele te conhece antes que você tivesse consciência de você mesmo. Ele conhece o teu processo de gravidez, conhece a tua pré-história toda, conhece você como embrião, conhece você quando você nasceu, quando você mamou, quando você não tinha consciência de você mesmo, ele já sabia o seu temperamento, o seu jeito, a sua maneira, a sua cor de pele, quem é você, como é que você se comporta, como é que você reage. Foi ele que te fez. E nada disso é ruim, eu posso garantir para você. O que é ruim é o que você faz com isso. Todos nós temos temperamentos. Por exemplo, o que é uma pessoa teimosa, se não uma pessoa persistente? Deus fez você persistente. Só que você usou mal a característica e virou teimosia. O que é uma pessoa zelosa, se não uma pessoa medrosa? Tão cuidadosa com tudo que aquilo vira medo, ao invés de cuidado, em vez de responsabilidade. Então não tem característica ruim em você. O que existe no máximo é a característica mal usada, deformada. O máximo que Deus vai fazer é transformar você diferente do que você era. Jacó vai continuar sendo um cara muito astuto. Se você olhar lá o fim da história de Jacó, quando ele vê a família dele passando fome no futuro, quando tem uma seca terrível, ele chama os filhos, monta uma estratégia, estabelece uma estratégia para mandar eles para o Egito, e essa estratégia acabou sendo a estratégia através da qual o povo acabou se multiplicando. E que José vai ser faraó, né? Mais alguns anos para frente você vai ver isso acontecer. Faraó vai ser governador, né? Faraó é outro. Mas José vai ser o cara que vai estabelecer, inclusive, uma norma administrativa no Egito. E foi fruto do quê? Da capacidade de Jacó de fazer estratégia, de ser um cara astuto. Só que aí essa astúcia agora estava na mão de Deus. A astúcia anterior de Jacó estava na mão dele. Ou seja, ele não mudou quem ele é. Ele mudou o que ele faz com o que ele é. Que é o que você pode mudar. E isso leva a gente lá para o Apocalipse, que é obviamente, esse texto. Você não precisa ser um gênio para perceber que ele está relacionado ao outro texto que Jesus falou do joio e do trigo, da colheita. Observe que tem duas colheitas nesse texto. Tem duas colheitas e uma dica. Antes tem a dica. A primeira dela é a perseverança ou paciência dos justos. A gente fica olhando, olhando, olhando, olhando e fala, até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Uma das marcas daqueles que estão com o Senhor é saber esperar que Ele tem o tempo dele, que é diferente do nosso tempo. O Kairos de Deus é diferente do nosso Cronos. Ou seja, o tempo, essas duas palavras, Kairos e Cronos, são traduzidas do grego como tempo. Kairos é o tempo certo de Deus, quando Ele sabe que é hora de fazer alguma coisa. Cronos é o nosso tempo contado, a gente conta o tempo, 10 anos, 5 anos, isso é Cronos, aí vem cronômetro. O justo, o cristão, aquele que se arrepende, ele sabe que Deus tem o seu tempo, e ele sabe ter paciência com isso. E no seu tempo, Deus coloca pingos em todos os is e termina com as situações. E aqui é o que ele chama de hora da colheita. Na hora da colheita, depois que a besta já se manifestou, de que as coisas, que o mal todo amadureceu, porque assim como o bem precisa amadurecer, o mal também tem o seu tempo certo de amadurecimento. Não existe bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Então não interessa a guerra que a gente esteja, a fome que a gente passe, a situação difícil que a gente passe, isso vai passar. A história da humanidade mostra que isso acaba. Não existe sistema político que tenha permanecido, não existe sistema de guerra que tenha ficado para sempre. Uma hora acaba, nem que seja por exaustão, acaba. E essa é a hora de Deus. E essa hora é a hora da colheita, do acerto de contas. E o que acontece em duas colheitas? Uma mesma foice afiada é usada para colher duas colheitas. Você notaram? Uma colheita de trigo e uma colheita de uva. São dois símbolos. A colheita do trigo é assim: esse é o fruto que você tinha para dar. O que você faz com o trigo? Você corta, cega e coloca no celeiro, guardado com o Senhor. E a uva? Você colhe a uva e guarda no celeiro? Ela vai ser esmagada. O mal é que está representado aqui pela uva. Da mesma forma, quando ele chega no ponto da maturidade dele. Então vocês querem ver uma coisa? Nós estamos vivendo um momento político no país cheio de maldade, com muita maldade. Pode ser até que a gente tenha a desgraça de um dia ter um Bolsonaro da vida. A maldade encarnada ali num cara, sabe, bandido bom, bandido morto, prende, arrebenta, tortura, mata, trata mal, essa coisa toda que ele discursa por aí. Vamos que acontecesse de um figura desse, o Brasil cometer a loucura de ter isso aí, como teve a Alemanha, teve Hitler. Fique seguro que isso vai passar. Vai chegar essa maldade, vai chegar num ponto de maturidade no qual ela vai ser colhida, ela vai ser esmagada. E aí diz a palavra, quando for esmagada no lagar da ira de Deus, aí vai correr sangue. E aí esse mal é colocado para terminar, mas mesmo esse mal ele vai ser transformado. Porque o vinho nada mais é do que a uva transformada. Então, no processo de Deus, mesmo quando ele derrama a sua ira, ele também vai transformar em outra coisa. Vai dar outro tipo de fruto esse negócio. Então, o último texto fala que você pode optar é por que vida você vai ter. Se você vai ser um trigo florescendo e dando fruto e sendo colhido na hora certa de Deus, para que você seja uma pessoa diferente e isso tem um determinado resultado na sua vida, ou você segue no fruto da sua maldade, seguindo sendo quem você é e esperando para ver na hora do amadurecimento como é que vai ser essa colheita. A colheita é a mesma, o Senhor é o mesmo, a foice é a mesma. E a colheita vai acontecer, tanto bem quanto mal. A única opção da gente é de que lado você fica da história. E o texto começa falando, bons são aqueles que morrem no Senhor a partir de agora. Quando a colheita está chegando perto, muitos vão ser ceifados. E alguns, pela misericórdia de Deus, vão morrer sem ter que passar todo o mal. E ele fala, daqui em diante, sabe, é a morte dos seus santos, Deus vê com muita alegria, fala, chega, não vai sofrer mais, acabou. Então, ao longo dos processos históricos de maldade, de ruindade, muitos perdem a vida, muitos vão ficando no caminho. Esses são aqueles acolhidos por Deus, onde acaba esse sofrimento permanente. Isso vai acontecer com alguns. Outros vão ficar e vão ser colhidos com fruto para o bem. Ambos vão ser recolhidos no celeiro do Senhor. E quem ficar na maldade, pode ficar tranquilo. Pode sendo mal, a sua hora chega. E na hora de você ser colhido, você vai ser pisado e vai ser transformado numa outra coisa. Nós só temos essa opção, de que lado da história você decide ficar. E essa é uma decisão que Jacó tomou no texto que vai seguir depois desse texto. Tá bom? Que Deus abençoe, que a gente tenha um bom dia hoje com muita coisa para fazer. Amém.